louco ao perceber aqueles momentos como últimos. Tu penetra com passos e morre nos campos, morre nos campos do ceifador. Constantemente a te reciclar, devido ao teu vasto conhecimento do reino da maldade, acostuma-te a encontrá-lo sempre.